táxi. 096, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 40 graus, uma dúzia a nós. Autorizado a decolar, vento no zero, igual 096. Mendo, Colômbia 27, controle 20, decimal 8, tem um bom, foi boa noite. 208, obrigado, boa noite. Possible 1973, any chance to fly Leda position? Please fly direct to Leda, 1973. Clear Leda, thank you. Controle Salvador, boa noite, igual 096. Voo no 096, contato radar na decolagem, se você sair da Momo Transição Frost para o nível de voo 370. Filosofia Momo Frost 370, 096. Do Sierra Fox Bravo estacionado com 08 Bordo, 8 de autonomia, está pronto para o ponte. Taxi, Sierra Fox Bravo, reporte, para o cruzamento, pistão 17. Quando era para o cruzamento, Taxi Papá para o cruzamento, Sierra Fox Bravo. Cruzamento da 1-7, Serra Fox Bravo. Fox Bravo autorizando cruzamento da 1-7, após via Quebec Mike Lima, na Lima mantém a posição, chama o solo 1219 para prosseguir o táxi. Quebec Mike Lima, na Lima, estabilizou, chame a 390. Chame a 390, chame torre. 118 decimal 95. 118 decimal 95, chame a 390. Voo no 096, chama agora o centro Recife, no 25 decimal 45, caso negativo no 26 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, boa noite. Vamos sem chuva no momento sobre o campo, mas a ficha molhada, com a reporte visual com o campo. Ciente, Oxenê, 6390. Zero, solos 35, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, solo 8630, até já. Via chegada com o Mediuno para o nível de voo 050, ajusta o altímetro no 08. Boa noite, via voo Mediuno para o 050. Voo 970, pode bagulho, né? Voo 1970, aguarde. Voo 1970, está presente autorizado direto do Duna. Duna, 970, obrigado. Salve Salvador, boa noite, é o Gol 246, passo 210 a 160 com a informação Bravo. Gol 1246, controle Salvador, aciona a identificação, dessa vez chegada bom. Para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 018. Até o 060, possibilidade da presente bala na proa de pelo, por gentileza? A número 2 na aproximação mantém a chegada do voo 1246? Sem problema, vamos voar chegar então. 246 até o 60 pela bomba. Correto. Autorizado alinhar e decolar da 10, Sierra Fox Bravo. Cliente, está livre. Decolos 40, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo, boa noite. 08, obrigado, boa noite, bom feriado. Salvador, boa noite, Papa Romeu Serra, Fox Bravo, decolou na sua escuta. Papa Romeu Serra, Fox Bravo, suba para o nível 410 na saída Fuca, transição Zipá. Cheque seu transponder stand-by normal, a gente não recebe informação nem no modo alfa nem no modo charge. Agora eu liguei. Subindo na PUCA 410, agora eu liguei o transponder. Romeu Serra, Fox Bravo, agora sem contato, radar na decolagem. Maravilha, obrigado. Gol 1246, reduza a velocidade 2209, desça para 4 mil pés, altimetro 1018. 2209, é isso? Afirmo. Ok, 220 até 440, o gol 246. Correto. Uno 970 está autorizado a final do procedimento ILS X-Way. Pista no zero, desça para 2 mil pés, altimetro no 018, reporte estabilizado. 2008, bandará, 9-7. Vai desviar um pouquinho à direita, por 90, mas por 8 milhas. Autorizado, 2090, o Papa Romeu Serra, Fox Brava, faz desvio, vai direto já. Positivo, já é uma posse. Obrigado. Boa noite, Salvador. Boa noite, voo 888, acionando 23. 1888, boa noite, acione identificação, desça via, chegada bom, para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 0, 18. Só número 3 na aproximação, 888. Bom, para 10 mil pés, número da via, número 3 na sequência. Confirmando final 10 mil pés ou 4 mil? 4 mil pés autorizados. Ok, via 4 mil pés, dono 882. 1246, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no 08. 3.018, gol 246. 970. 970, autorizado sinal LS, chame a torre, 1-8, decimal 95. Salvador, 970, pegou. 970, altímetro 1-0-1-8, sem chuva no momento sobre o campo. De forma pista ainda molhada, reporte visual com campo. 1-2-4-6, desça para 2.000 pés, autorizado por LS, reporte localizador estabilizado. 2.000, está autorizado o LS para o Gol 2-4-6. Boa noite, Gol 9074, próximo ponto de espera. Código 9074, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 9074. Estou, 9070. 70, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada, o vento é 1-3-0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós. Bem, depois na 1-0, 9070. LS, o Gol 2-4-6. 2-4-6, autorizado sinal LS. Da minha torre, 1-8-95. Informo que agora a operação é instrumento, teto de 1.000 pés com 7.000 de visibilidade. Sim, a gente chama a torre 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gol no 888, desço para 2.000 pés, autorizado sinal LS, aposto do autorizador estabilizado. 2.000, livre LS, aposta na Gol no 888. O 074, agiliza as manobras para a decolagem. Afirmativo. Quero manter, cabeceiro no 0, Gol 9074. Ali mantenho no 0, 9074. Solo 53, à direita, solo 121, decimal 9, agilizando para a gentileza, boa noite. Pois eu vou. Pois eu vou. Boa noite. Vento no 40 graus, com 1-0 nós, autorizado a decolar, picha no 0. Livre decolagem, 9074. Salvador, Gol 246, estabilizado LS, que foi, pista 10. 246, informa o tráfego da companhia, iniciando decolagem imediato, pistão no zero. Aguarda autorização para pouso, teto estimado de 800 pés, aguarde pista livre, altimetrão no zero, no 8. Sim, bom, 246. O vento é 140 graus, com 10 nós, com 10 nós, pista molhada, pouso autorizado, pista no zero. Teve pouso, pista 10, gol 246. 9074, decolo 55, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle, uma boa. Voo 9074, Arbor 1. Boa noite, voo 9074. Contato radar na decolagem, suba via, saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1, 360, 9074. Identificação dessa via, chegada a bombé de onda para nível 050, ajuste de altímetro dando 0 no 8. Até descida até o nível 50. Corrijo, é o 050. 0 com o autorizado direto em TAP, 6224. Obrigado, TAP, então, melhor. 9074, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260-288-9074. Oxalé 6313, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 50 graus, 099. Livre alinhar e decolar da 10, Oxalé 6313. Controle Salvador, boa noite, chegou 9092. Boa noite, aciona identificação dessa via, chegada por médio 1 para nível de voo 060. Ajuste de altímetro no 098, é o número 3 na aproximação. Via chegada para o 888. Informo chuva moderada sobre o campo. Chame a torre 1 no 8.95, pista molhada. 888. Oi, Salvador, boa noite, voo no 888. Final do procedimento, pista 10, baixada travada. Voo no 888, reporte visual com campo, chuva moderada forte, pista molhada. Reporte quando visual. 888. O Xané 6224, após etapa, vai voar Duna, descer para 2.000 pés, ajuste 1018. Está autorizado o sinal LS e a porta localizador estabilizado. O Xané 6224. Etapa e Duna, 2.000 pés, 1018, reportará o 6224. Xané 6313, confirme, fora do solo. Afirmo, seleção. Xané 6313, decolada 03, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. 08, graças, bom feriado. Controle Salvador, muito boa noite, Xané 6313, decolou. Alô, Justine 6313, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para nível 360. Via São Vuno para 360, Justine 6313. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 8, 0 graus, ano 4 nós. Okay. No 888, no solo 05, táxi à direita e chama o solo 121, 9, só confirme quantos pés avistou. Ah, avistamos nos mínimos, o gol 1888. Perfeito, obrigado. Controle, Washington 6313, pode voar direto para o campo, dá uma formação à nossa frente aqui. Autorizado, São Paulo, 3 ou 3? Ok, vai direto para o campo, obrigado, senhor. A aeronave na escuta do controle Salvador, as condições do campo, chuva moderada a forte, com teto de 400 pés e 2 mil de visibilidade. Pista molhada. Oi, o 9727. 9092. Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, azul 4980. Realmente o número 3 na aproximação, o número 1 já está a 3 milhas para a posição duna, e o número 2 está a 29 milhas dessa posição, e o seu seria o número 3 na aproximação, ok? Ah, ok. Vamos até os 200, então. Ok, agora o teto de 500 pés e 5 mil de visibilidade, e chuva agora é leve. É, vai melhorar já, né? Fala aí, 224. 224, autorizado sinal LS, agora com a torre, 1895. 295, 6224. Torre, boa noite, 24. Continue em aproximação, reporte visual, teto estimado de 500 pés, pista molhada, chuva leve, vento 130 graus, 10 nós. Reportará o Oceano 6224. 4980, decolada 10, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Graças, bom feriado. Voo 9092, Salvador. Escuta. Você vai na prova 050, descendo para 2000 pés? Afirma. Ok, sobretou, direita para 050, desce para 2000 pés. Está por intercepto localizador. Está autorizado o sinal LS, porte estabilizado. Porte estabilizado, área. Forçando para quanto? 2000 pés. 2000. Fechando M3O3, agora com centro Recife, frequência 1251, na alterne 12835, boa noite. Salvador Azul 4980. Fechando M3O3, copiou o controle? Firma, senhor, 1251, alternando 2835. E boa noite, bom. Boa noite, bom feriado. Azul 4980, contato radar. Suba via saída Pouca para nível de voo 350. Via Pouca 350. Confirme já visual? Negativo, informará visual, tá? Tá na 6224, afirma. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Primeiro pouso, Oceano 6224. O vento para o 6224. Oceano 6224, vento 130 graus, 09 nós. Pouso 3 com? Com 09 nós. Ok, 09, gente, 6224. O rio vai sair um pouquinho do perfil à direita devido a uma formação que está pegando aí desde o aeroporto, do aeroporto aí até pelo. Senhor, tem condição de voar na proa 230? Ah, é essa mesmo que eu queria. Pronto, proa 230. Fica como limite a magnética 1-0-1 do NDB Simbra. Se falhar as comunicações, intercepta e completa o procedimento ILS X-Way. Ok, direita 230. Olha, essa magnética está tendo oscilação no NDB devido à formação da próxima Salvador. Dá para você dar um outro limite, o localizador, por exemplo? O localizador, então. Ah, ok, obrigado. Não ficando desvio esquerdo aqui, o voo 9092. Ciente, reporte no término, 9092. Ok. 4980 da Azul, desvia direita magnética 085. 085, quantas milhas? 25. Ciente, tá livre de desvio. Prato. 4, Solos no 4, à direita, são 21, decimal 9, boa noite. 219, 6224. Autorizado descida até 3 mil pés, duas vistas altímetro no 08. Ok, 18 para 3 mil, muito obrigado. Vando turma, voo 9092. Gente, reporte estabilizado e autorizado no LS, 9092. Ok. Cinco, vento 130 graus com 08 nós, autorizado decolar, ficha no zero. Decolar então, zero, da 330. Viu, Jamo, 4980. Controle de voo no 723, tem reclamação Bravo, passando nível 240. 723, boa noite, aciona identificação, desça via, chegada Bonfim para 4.000 pés, ajuste altímetro 908. Via Bonfim, 4.908, bom 723, 24. 5972, condições de voar na Pro 150 para interceptar o localizador? Positivo. Curva da esquerda 150 aí. Esquerda 150, está autorizado o sinal LS, reporte localizador. Desça para 2.000 pés, o ajuste altímetro 08 e o 5972. Reportará. O 9092, autorizado o sinal LF, chame a torre em Salvador, frequência 18, decimal 95. 2.95, até mais. É. 4.90, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45. 2.545, Recife, grato, bom feriado. Para onde, comandante? Estarei trabalhando o fim de semana todo. Eu também, até sábado. Reclamar com o Brigadeiro Moretti da minha turma lá no DFEA. Não. Faz isso não, pô. Bom dia. Voadora da presente, ele tem uma formação aqui. E o 5972, afirmativo, está autorizado, final LS, reporte localizador. Ok. Controle Salvador, boa noite, Altar 3305, Apuca. Altar 3305, contato radar na decolagem, suba via saída Apuca para nível 330. Via Apuca para o 330, Altar 3305. Torre Salvador, boa noite, chegou 9092, passando em Dia Serra, ainda não está visando ainda. Chegou 9092, informa chuva moderada sobre o campo, deixa uma olhada, o altímetro no 0, no 8, reporte visual com o campo. Ok. Boa noite, 6310, ponto 0, está no 0, visual para a nave em curto sinal. Fechando 6310, mantém a posição. Vem aqui, Matheus. 972, está autorizado 2.000 pés. Positivo, 2.000 pés, obrigado. Esse setor aqui está aberto, Sol. Mais 17 nós, pista molhada, pouso autorizado, não no 0, ou 9092. Ok, zero pode. Para frente tem uma camada um pouco mais baixa, mas aqui toda a cidade está vendo aqui. Agora eu estou vendo a pista aqui. Ah, tá ok. Chama a torre 1895, autorizado final LS. E o 5972, está uma noite. Bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, boa noite. Rio 5972, para a próxima circuitona. Chama 972, número 2 na aproximação. Guardando pista livre, altímetro no 0, no 8, como chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Ok, Rio 7. Torre, final na 3.0, após a aeronave cruz final, mantém a posição. Afirmativo, tem nosso controle de imediato. Na 3.0, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 1.0. Alinhar e manter 1.0 após o gol em cruz final, 3.0. Solo de 2.0, à direita, Foxtrot, solo 1.21, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot 2.19, boa noite. É o número 3 na aproximação, na 3178. TAP inicialmente, vou editar, 3178. Vento no 70 graus, 14 nós, autorizado a decolar, piste no zero. Descendo no zero, 63 no 02. Solo F24 à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. Saída, guarde 6310, Aracaju. Saída, guarde 6310.